da Gol prossegue para 2000 com 1015, forma estabilizado no ILS. Ah, coisa de estabilizado no ILS, o nosso F54. Uma possibilidade do Azul 4033 iniciar o curso aguardando a aprovação aproximada? Afirmativo. Azul 4033, autorizado por Chebeca, sinal aguardando o cópia. Obrigado aí pela atenção, iniciando o curso 9 aguardando. Salvador, Passaredo 223, cara. Prossiga, Passaredo. Uma palavra repetitiva para o cara da compra. Número 2 para cópia, agora de ser chamado, por gentileza. 4033, pronto, cópia. Informativo 33. Ilhéus autorizado no 60, primeira aerovia Esquiuno, da cola da 10, primeira curva direita, saída da EO, lida pós, lida direta destino, controle 19-8, transponda 5540. Autorizado Ilhéus no 60, via Esquiuno, da cola da 10, via da EO, lida pós, lida direta destino, transponda 5540 e controle 19-8, azul 4033. 433, correto, sempre pronto para o táxi. Programa táxi, 433. Salvador, eu topi 5240 para confins, ciente da informação na venda. Eu vou para a venda para o táxi, para a tabela do Souza, para a minha guarda, 4543. Bravo Índia, Taque X e Apache 3, após Juliette, alvo da fonte de espera da 10. Matou 18612 e o altímetro é 1014. Bom. E após aguardar a autorização para conseguir essa parte 4. Afirmativo, prosseguindo, atento ao tráfego, após interpor no tráfego, autorização na torre para continuar. Yes. Afirmo, confio nível 400, copia ou solicita outro? 400. Ok, só um minuto. Solo Guarulhos, é web 6741, tá pushback acionamento no portão 7. Paulo Salvador, azul 4076, ele brota na sua escuta. 741. Mantenha a posição, aguarde a autorização de puxo. Mantenha aguardando a autorização, 741. Azul 4076, ataque civil Alfa, Kilo, pátio 3, me informa para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, vai informar para ingresso no pátio principal, Azul 4076. 4. Passar do 2, 30, ponto cópia. Cruzado Vitória da Conquista, nível 260, da cola da pista 10, primeira curva à direita, saída agora, leval após direto, controle 19-8, transponder 5570. 260 para a Conquista, agora leval, com da cola da 10, curva direita, após direto, 19-8. Correto, chame para o pickback acionar, 230. De abraço, frequência livre, bom dia. Bravo, bom dia. Golf Bravo Índia, tá pronto? Pronto, Golf Bravo Índia. Bravo Índia, decolagem, uma centena com 20. Lindo litoral, autorizado a ascensão ao 085, aguardando proa do destino, apenas confirme a proa. Autoriza o PCT mantendo o número 10, aguardando a autorização para acessar, senhor. Marcador. Semana no Eco de November é a 219 a Pro Ideal. Afirma. Está autorizado subir direto ao 085 em direto destino. Graças, DCT da presente, acendendo 085. Top da descida, Vitor, Quebec, Quebec. 1.500 pés na proa da rotatória, guarda de transferência, o Vitor, Quebec, Quebec. 1.015 é o ajuste. Ok, para 1.500 na proa da rotatória com a 0.5 na ajuste. Bem-vindo, Quebec. Valeu, meu querido, bom voo, vou pôr lá, seu destino. Atenção, batalha 2230, número 2 no setor, aguarde autorização. Aguarda. Azul 4076, tem condições de agilizar até o portão 8? Afirmativo, agilizando. Portão 8, 4076. Gente. Golf Bravo Índia, decolado às 40, 19.8. 19.8, Golf Bravo Índia, boa. 4.8, Papa Romeo, Golf Bravo Índia, torcida Bahia. Golf Bravo Índia, foi direto da Elda presente, subindo 240. Bravo direto da Elda, Golf Bravo Índia, 240, Golf Bravo Índia. Solo Salvador, após a passagem do azul na retaguarda, está autorizado o puxa acionamento 6741. Pode ser um instante, Wagner. O 6741 no portão 1, afirmativo. O Embraer da Azul já passou a retaguarda, está autorizado o pushback acionar, sem táxi. No portão 7. E a pushback e a chamada para o táxi, 6741. Sarida 2230, está passando agora a retaguarda da Embraer da Passo da Azul. Está autorizado o pushback acionar. Sarida 754, bom dia. 754, bom dia. Tem posto autorizado, 9 no 0, uma centena 15-9, ajuste no 0, 1-4. Tem 14 agora, autorizado posição. Obrigado, já corri, está dentro. Lima, aquilo do Lu, prossiga. 4033, vai tentar manter a posição aqui por mais em torno de 2 minutos. Vicente, quando pronto, torre 1862. Toma. Tô pronto direto pra torre 1862. Lolo, vou passar o Lima aqui do Lu. Prossiga, Zulu. LC autorizado na centena, plano Yankee, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Alba pode ir direto, controle 19-8, transponda 5547. Roda 1-0, direcina Momo Alba, 5-4-0-5-1-9-8, controle 5-2-0-4-1-9-8, agora 4-0-5-1-9-8. Só confirmar. confirmando 5547 no transponder. Livre acionamento, chame pronto táxi. India Bravo, você vai interceptar o Whisky 1? Golfo Bravo India vai interceptar o Whisky 1. Positivo. 5-0, autonomia de 4 horas e 20, alternando com 5. Minha 741, na táxi via Juliette, até o ponto de espera da 1-0. Lá 1862 é a torre, altímetro 1014 no voo. Táxi pela Juliette, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 118-6, ajustado 1014. Graças, bom dia, bom trabalho. Sua 4033, parece pronto, ponto espera da 1-0. Com Mike Tango, prossiga. Espera da 1-0, pronto. 4033, após o pouso, traça na curta, ali mantém. Pode, traça igual ali, mantém a sua 4033. Ok, só um minuto pra cópia com Mike Tango. Fala, parceiro 2230, para o táxi 38, no CAB, até o Salvador 325. Bom, seguiu o locador, para o táxi. Passarei do 2230, siga o Boeing da Web. No ponto de espera, torre 18612, altímetro 1014. Só não entendi o POB, foi sobremodulado. 38. Ok, 38 a bordo, no voo. 35267, na posição 1, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, toque. Isso, na torre de toque. Muito gato, até o 040. Bom, senhores, Salvador, está 3660, informação 90. O 35267 no ponto 1, gate 1, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionar, chame táxi, trip. Chama na táxi, trip. Estou ciente, é com o Mactango. Aguarde ser chamado, por gentileza. Coordenando com o centro de operações para o levantamento. Ah, o Whisky 1. Golfo Bravo Índio vai voar de volta. Positivo, Golfo Bravo Índio Ilhéus para interceptar a aerovia. Certo, voar em volta. Aquilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal, voo 1754. Tá, senhor. Torre Salvador, cordial boa tarde, Papatango Vitor, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, reporte na final da nossa. Capitão na final da 97. Ô, Torre Salvador, bom dia, Web 6741, próximo ao ponto de espera da 10. Confirme. É Web 6741, já próximo ao ponto de espera da 10. Web ciente, mantém o ponto de espera dando zero. Mantém o ponto de espera. Quatro zero três três, 1048, bom voo. 1048, 1043, obrigado. Quebec, Quebec, tem pouso autorizado na 1-7, 1-15-9. Livre pouso na 1-7, encontrei baixar travado, Vitor, Quebec, Quebec. Qual o tipo de equipamento? Mapa Alfa 34, Seneca 3. Contato radar vigilância. No pátio 3 e aguarde a liberação para o portão 3. Corrigindo, assim que o Embraer da Trip liberar o seu posto, está autorizado para chegar até o portão 3. Assim que o Embraer da Trip livrar, a gente está autorizado ao portão 3, gol 1754. pretende se afastar com o levantamento? Para táxi, 47 a bordo, 3 horas 39 de autonomia, alterna Galeão. 35267, livre até o ponto de espera, lá 18.612, altímetro 1014. 1014, 35267. Botão 3663 sobre vetor, 3660 sobre vetor, voo com pro 055. 3660 para 55. Positivo, 055 para interceptar o ILS, desce inicialmente para 3.000 pés. Desce para 3.000, está 3660 para 55. E prosseguir com o destino. Acione 5004 no transponder, o controle para 199.8. Controle 119.80. Piso Justin 04, Alfa Vitor Juliette. Bom voo. Olá, Salvador, muito boa tarde. Eu tava 3193 para o Galeão 380. Lima, quilo Zulu, após o passarinho da Lima 6. Autorizado, Galeão, nível 380. Primeira via, Curisco 50. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da EO, lida após lida BDEV. Segue na P9857, repetidor 16. Controle 199.8, transporte 509. Positivo, tá 3193. Autorizado, nível 380 para Galeão, conforme a pé. Whisky 50, primeira aerovia. Decolada 10, curva direita da EL, Ledo, B10, 198 controle, após a Upper November 857, Upper Zulu 6, e o nosso transponder 5019. Correto, para pushback acionamento na 3193. Chamará 93. O vento 1 centena com 15. Nossa, todas as linhas, muito grato. Web 6721. 6721, boa tarde. Pronto, cópia. Pronto. Fortaleza, autorizado 310. Primeira via para ISC 50. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição GBIT. Controle 199.8, transporta 5022. 310, Fortaleza, autorizado via Upper ISC 50, decolando da 10 com curva esquerda, Momo GBIT, 198, 5022 é o transponder 6721. 6721, correto, escute a Oscar e chame para pushback acionamento. Tá, ciente da Oscar, chama para puxar acionamento, 6721, obrigado, senhor. Solo Salvador, muito boa tarde, web 5728. 5728, Recife, autorizado, nível 330, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 199.8, transporta 5010. 330 para Recife, aprovado, decola da 10, curva à esquerda, sai da PUCA, Caju, controle 198 e transporta 5010, web 5728. Via Upper ISC 58, chame para pushback acionar, escute a Oscar. Via Upper ISC 58, seja da Oscar, chamar para pushback acionamento, 5018. Ground Vanilla, X-ray Mafox 121. Go ahead, X-ray Mafox 121. Yes, X-ray Mafox 121, commit information November, standard 11, request start up. Yes, stand by, it's your copy, flight level 330, stand by, copy. 2230. Sol de Salvador, passaria 2230. O... Até 486 no controle. Prossiga. Até 4861 no vetor para o sequenciamento, curva direita para o 150, limite radial 270 de Salvador. Sigo limitado pela 270, a curva direita 150. Descendo até? 4000. 4000 com 1014. 12 para 4000. Controle passaria 2230. 2230, saída agora e vigilância. Gente, 2230. O Salvador é o 8001, informação 90, 8001, só um minuto, nível 330 para Recife, prepara para o Caracaju. 060 na chegada, Maré. Verificou, decedeu 060 na Maré. Azul 4033, chame Recife 1251. Recife 251, Azul 4033, obrigado, boa tarde. O ABT 4861 reduza para 160 nosso, aguardando o último vetor para interceptar o ILS. Silvio, para 1260, da Ponte Alva. TAN 3660 para 2000, livre ILS em forma estabilizada. LS, repórter estabilizado, TAN 3660. Kilo Romeo Oscar prosseguiu no 1500 pés, ingressando nos corredores visuais, 1014 ajuste. Informe procedência? Positivo. Aquilo Zulu 56, controle 198. 198, Lima Aquilo Zulu. Controle o Papatango, Lima Aquilo Zulu. Aquilo Zulu, saída Momo, vigilância, uma centena. Saída Momo, Lima Aquilo Zulu, está autorizado. É, livre da restrição vertical, senhor de Momo, Lima Aquilo Zulu? Livre. Ok, isolou. 741, chame Recife agora, 251, bom voo. Recife 1251, grato, bom dia, bom trabalho. Bom dia. O ABT 4861 no direita, cerrou na esquerda agora, 070 para interceptar. 2070, se aparece estabilizado, pode descer para 2000? 3000. 3000, 480. Recife autorizado a decolagem, acendendo com 500. Fox 91, right, copy. ICMFOX 121, yes, go. Fox Level 350 to Golf Victor Alpha Charlie via Upper Zulu 10 until Impol, then accord flight 10, take off runway 10 after take off left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Squawk code 5020, Saúde Departure 119.80. Excellent, Fox 121. We copy the flight level 350 to Golf Victor Alpha Charlie, via upper Zulu 10, then Antol. Takeoff runway 10, it's a left turn to with Puka departure, transition to Zipar. The scope 5020 and when airborne, when advised, 119.8. Lima Fox 121, feedback is correct. Call me ready to push back and start. We are ready to push back to downway 121. 3660. Para o mesmo também, uma baita 4861, não tem um tráfego, helicóptero, 500 pés, baixa altitude, sem interferir com sua aproximação, próxima duna, informe estabilizado o 4861. Chamará estabilizado, está com tráfego na final da TAM, positivo, analista. Positivo, vai seguir o mesmo, está agora 5 milhas e meia à frente do tráfego. Vai girar para 17 quando, junto com a torre? Funciona, vamos para o pátio, vamos para a pista 10, ok? Vamos para o pátio 3. Positivo, pátio 3, pista 10, copiado. Via Peru 158, decolando 0, primeira curva esquerda, Pucaracaju. Motor 19, 8, transponder 507. Estabilizando, tá 3660. Torre 18-6, bom pouso. 18-6. Tinha que eu informo, vai seguir tráfego nos corredores à sua frente agora, 12 milhas. Mano, 12 horas, 4 milhas. É um. Aeronave de instrução Charlie 150, o Kilo Romeo Oscar. Alfa Vitor Juliette, para 1000 pés, na proa da rotatória, informe visual com campo. Atingiu 5.000 no 600. No 600 prossegue via em forma estabilizada. Livre LS. Câmara estabilizada no 600. O Alfa Vitor Juliette copiou o controle. Oscar, para Campina Grande. 754-390 autorizado, Campina Grande, via Pezulu 10, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar, controle 19-8, o transponder 5025. Confirme o transponder? 5025. Ok, está autorizado o 390 para Campina Grande via Pezulu 110. Decola da 110, saída Pucca Vipar 5025, gol 1754. 754, com o treinamento correto, sim, para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento, gol 1754. Experiência junto à torre. Satura da torre, descendo para o Lemus, no momento dos anúncios, os outros. O Abaeté 4861 no Passa Duna, estabilizado, torre agora 18-6, bom pouso. Obrigado, senhor, boa tarde, 4-8-0. Tá, Abaeté 4861, estabilizado, localizador com campo à vista e o tráfego da final. Abaeté, bom dia, reporte externo, 1014, mais justo. Trabalhará no externo, 1014, 4-8-0. November, confere, chame... Ilhéus agora 120.1, no serviço radar encerrado, bom voo. Mike Tango, atenta à cheira de turbulência do TAM, reporte pronto para decolagem. Autorizada para decolagem,